Caboclo Exu, salve seu tranca-rua. Salve, moço. Ô, seu Exu, qual foi o espírito assim mais denso que o senhor já teve que lidar? Ser humano. Olha o senso de humor. Ou aí não teve nenhum? Nenhum, moço. E eu tô com um negócio entalado que eu não tô aguentando, moço. Fala, seu Exu. Esse papo de que Exu não ama ninguém é mentira. É. Eu tô... Ai, moço. Da mesma forma que vocês têm sentimento por nós, moço, nós temos por vocês. Sim. E senso de humor. Também. A parte melhor. Mas olha, moço, não é porque nós gostamos de vocês que nós vai ficar dando tudo que vocês querem. Não é porque tem senso de humor que é palhaço. Claro, moço. Quando chega aqui eu tenho que falar sério, vamos falar sério. Sim. Cansei de vir aqui e dar esporro. Jefferson, por que você continua conversando com a entidade viciada em cigarro e bebida? Puta que pariu. Espera que ela passe algum tipo de conhecimento útil pra gente. Quem foi o infeliz que falou isso, moço? Tadinho. Ah, senhorzinho. Oi, ô moço, pode falar palavrão? Pode. Puta que pariu. E aí o senhor já somou mais uma. Bebe, fuma e fala palavrão. Daí... Quer dizer então que eu não tenho luz. E não tem condição ou competência de passar qualquer ensinamento. Ah, tá. Então, o trabalho que eu tô fazendo aqui, a gente não vem fumar pra saciar vício. Sim. Não vemos tomar marafo pra vício, moço. É. Pra magística. Não adianta falar, sim, ah, o Exu faz tudo. Não. É mentira, moço. O Exu não faz tudo. É. Tá parecendo o povo que bate na porta. É, já vi uma palavrinha do caveiro. Ninguém quer ouvir. Vai, moço. Ninguém precisa ficar batendo o peito e dizendo eu sou um bandista, não. E nem querer ganhar prosélito. Não. Quebrem esses preconceitos que vocês têm com quem está ao redor de vocês. Às vezes vocês deixam de fazer boas amizades, aprender muito com o irmão de fé de vocês e não tem o irmão que vocês tanto queriam ter por preconceito. O sobrevalorizar uma crença ultrapassada. Isso. Tá bom, hein, moleque? Graças a Deus. A gente tá aqui depois do diálogo com uma médium, você é médium da casa? Sim. Que veio prestigiar, né, ajudar, assistir. E ela tem a habilidade, assim, né, o dom de ver os espíritos. E ela vai dizer para a gente um pouco como é que foi os bastidores desse trabalho. Como que foi primeiro, assim, a primeira coisa que você viu, a primeira coisa que abriu, assim? Quando iniciou o diálogo. Que eu não estava gravando. Que não, é isso, não estava gravando. Aí eu nem percebi, né, que não estava. Eu achei que estava gravando, mas não estava. Não estava, isso. Daí eu falei... Ah, seu Tranca, peraí, vou gravar agora. Daí o que, que você viu? Aí, neste momento é como se fosse aparecendo, né? Uhum. É, ao lado, em volta daqui de vocês, né? Uhum. É, alguns Exus, né? E Pomba Gira, como a Dona Maria Mulambo, estava ao lado do seu Tranca Ruas. Uhum. Ao lado da Maria Mulambo estava o Exu Tiriri. Uhum. Né? Eu vi... Um Exu Tiriri da casa. Sim. Uhum. E eu vi também uma outra entidade, né? Outro espírito, eu não sei identificar porque eu não o conheço. Uhum. Atrás de você, né, Jefferson? Ah, sim. Ele estava apenas atrás mesmo, Eu em estava pé, estava sentado numa nele. cadeira e ele estava atrás de mim. Isso, em Claro. pé, estava neutro, E como que é a aparência desse? né? Então, porque como ele estava, ele eu vi de costa, né? Que ele Sim. estava assim de frente para o Congá, como eu estava lá atrás, Sim. eu vi ele de costa. Ah. Da sua estatura, né? Mais ou Tem a minha menos. altura. Sim, isso. E ele estava com as vestes dele. Não chegava a ser preto, mas era uma tonalidade escura. Não sei dizer se era um azul Uma escuro ou capa? uma capa, isso. Sim. Não sei dizer se era azul escuro, se era mais pro tom do roxo, assim, puxando pro preto, E a pele né? dele, que cor que era? E ele não era negro, não. Ele era claro e dava para ver que ele tinha usava rabo de cavalo, né? Só vi assim de costa. Basicamente foi isso em relação a ele. E seu tranca-ruas, né? Na hora que ele estava dando o depoimento dele, né? Fazendo o diálogo, conforme o médium gesticulava, primeiramente quem fazia os gestos era a entidade, o espírito que eu estava vendo, no caso, o seu tranca, Sim. que estava ao lado, sentado. Então, não é o caso que o espírito fica sentado na mesma cadeira do médium. Não, pode até acontecer, já aconteceu de eu ver assim, não ver nada do médium, né? Mas é mais difícil, é raro, assim, diria. Normalmente ele fica sentado do lado. Do lado, ou sentado em pé, né? Em pé Depende. Ou atrás. atrás, sempre é do lado ou atrás que eu vejo. Ah, entendi. E daí ele vai gesticulando e aí depois o médium faz a mesma Faz a coisa. mesma coisa. Primeiro é a entidade que faz. E aí o médium vai fazendo, conforme ele vai falando, vai mexendo as E mãos. tem assim na mão dele uma cópia do mesmo copo que tem na mão do médium? Não. Não. Isso não. Não. Que interessante. E aí, quando foi acabando o diálogo, o que que você começou a perceber? A movimentação, né? Assim, acho que é como se fosse encerramento de festa. Todo mundo já vai levantando, pegando suas coisas e saindo. Mesma coisa eles já foram se movimentando mesmo para fazer, para acompanhar o seu tranca na hora que ele estava indo embora, para ir até a porta ali para Se despedir. se despedir, né? Fazer a limpeza e tal. Que interessante. Então, olha, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter passado essa ideia. É sempre bom quando alguém pode passar para a gente a impressão daquilo que realmente acontece do outro lado. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é muito válido, né? Porque é ensinamento. E é isso. Precisando. Que assim seja. Muito obrigado. Eu vou te falar. Você pode ter daqui 50 lua, 60 lua. Entenda uma coisa, moço. Você e os demais filhos de Exu vão ser sempre os meninos para nós. Salve, seu tranca-rua. Salve. O ser humano pode aprender desse ensinamento que o senhor falou? Ué, escuta quem tem mais experiência. Claro que sim. Claro que sim. Graças a Deus, mais um diálogo com os espíritos. Estamos aqui com o senhor Tranca-Ruas das Almas. Senhor Tranca-Ruas, o senhor ficou de passar um pouco da história do senhor com a dona Mulambo. E aí, o senhor disse aqui pra gente, deixa isso descansar por enquanto. Deixa pra lá. Boa. Vai dar merda. Que assim seja. Então, seu Tranca-Ruas, qual que é o limite dessa parceria entre Exu e Pombogira no astral? Por favor. Limite, moço. Limite. Até onde, quão junto vocês trabalham? E existe assim uma parceria emocional? ou é só profissional? Não, moço. Meu caso com a Mulambo é outro. É profissional. Mas tivemos eu e a Mulambo que trabalha nessa casa. Sim. Que conversou com você. Uhum. Já tivemos na vida aí um relacionamento. Claro. E hoje trabalhamos junto e somos um casal no astral. É o casal de trabalho, não de homem e mulher, de sentimento, de ir pra cama, de essas coisas, moço. Claro que sim. É um casal que trabalha junto. Casal não é homem e mulher, ou mulher e mulher, homem e homem, que hoje em dia é isso? Sim. Então, eu e ela somos um casal do astral. Onde um vai, o outro vai. Onde um tá, o outro tá. Certo. É isso, moço. Que assim seja. Legal, o que você perguntou pra mim? Qual que é o limite? Não tem limite. Não. Não. Se tiver que fazer o que for, nós faz. Faz. Quem tem mais força espiritual, o Exu ou a Pombogira? Ai, moço, isso não existe, moço. É tudo igual. Sim. Mas ela faz uma coisa e eu faço outras. Ai, pra Sai trabalha de um jeito, Tiriri trabalha de outro. Cada um tem a sua função no astral. Tranca a rua, faz uma coisa. Maria Mulambo faz outra. O Exu não é a vitalidade, a Pombagira não é o desejo. O Exu não vai vir aqui falar de sentimento amoroso com alguém. Deixa pra Pombagira fazer isso, pô. Ela vai saber trabalhar muito melhor nessa parte do amor e do relacionamento. Quando, Exu não. Exu não, certo. Quando se fala de receber um novo falangeiro, qual que é todo o processo para esse falangeiro entrar? Como que foi o seu? Como é que é um processo de um Egum entrar com uma falange e se tornar uma entidade? Primeiro ele vai ficar observando os trabalhos. Uhum. O menino tá. Vocês estavam com o menino, não estavam, moço? Sim. O menino falou que o preto velho falou que tinha um espírito que ia trabalhar com o Exu nessa casa. É. Então. Era Egum. Egum, eu não gosto de falar essa palavra não, moço. É, né? Eu prefiro falar como, para não chocar as pessoas. O irmão que tá perdido por aí. Pronto, falei. Entendeu? Aí nós perguntamos pra ele, tu quer trabalhar? Ele fala, quero. Bora, vamos trabalhar. Ah, não quero trabalhar não. Então, vai pro inferno. Aí nós caminhamos pra onde ele merece. Mas vai aprender, vai estudar, vai trabalhar do lado. Nessa casa aqui tem um que está se preparando para trabalhar. O senhor já teve que corrigir alguém? Algum espírito? Já. Como é que foi o último espírito que o senhor teve que corrigir? O que aconteceu? Do quê? Corrigir? Que você fala como, moço? É, fala, não, meu filho, aí tá errado, tem que fazer assim. Meu filho? É, sei lá. Ela tá fazendo essa bosta errada. E aí? Ela faz direito, quer fazer? Faz direito. Senão tu vai dar merda. E aí assim. Ó, esse Exu, vou dar exemplo, tá, moço? Esse Exu que tá trabalhando pra mim, vai fazer merda? Vão cobrar de mim, que tô ensinando o trabalho pra ele. Vou eu fazer merda? Não, antes de vir pra mim, eu corrijo ele, tomo ali ele. O que o ser humano pode aprender desse ensinamento que o senhor falou? Ué, escuta quem tem mais experiência. Claro que sim. Claro que sim. É. Tu vai trabalhar com... fazer um banco. É. Tu sabe? Não. Tu tem que aprender com quem sabe, não é? Sim, sim. quisesse meter a besta a fazer um banco desse, tu vai conseguir? Não vai dar merda? O homem pagou pra ter um banco exatamente igual a esse. Você não fez direito. Quem vai responder por isso? Não é o cara que foi contratado pra fazer o banco? Foi, realmente. Que tem mais experiência que você? É isso. Então escutem os mais velhos e os mais experientes. Aí, vou falar também que vai dar merda no que eu vou falar, mas tô nem aí, moço. Por que que as pessoas acham que só porque são mais velhas não pode escutar coisa de pessoa mais nova com mais experiência? Com menos experiência? Não, moço. Você fala que o espírito pode ser velho. Não, não, tô falando... Você não mandou eu passar um recado de ensinamento? Sim, sim, sim. Não, tô tentando entender aqui. É. Pessoa mais nova normalmente tem menos experiência, seu Chico. Tem, moço? Não. Ah. Nem sempre, né? Nem sempre. Depende do assunto. Olha, essa casa. Quantas luas tem o cavalo? 37. Quantos anos tem a filha de santo que tá aqui? 27. 7,2. Eita. É o contrário do 27. Só porque ela é mais velha... Ah, entendi. Ela não pode aprender com o cavalo que é mais novo? Entendi. Tem mais experiência em determinada área do conhecimento. Mas é claro. Claro que sim. Nem todo mundo tem muita experiência em tudo, né? Não. A idade não representa o saber geral. Não. Claro. Não é porque as pessoas são mais velhas... que tem que... os mais novos têm que aceitar. Isso eu não concordo, moço. Agora, vão aprender com quem sabe mais. Não foi dito para vocês da mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que fundou a Umbanda, e disse que com quem sabe mais vocês vão aprender e com quem sabe menos vocês vão ensinar? Foi, sim, senhor. É isso aí. É isso. Se o moço que quer trabalhar nessa casa não faz as coisas direito, ele vai ser cobrado. Mas eu tenho que cobrar ele, porque vão cobrar ele de mim. É. Claro que sim. Tá sobre minha responsabilidade? Como é que o senhor vê um filho que vem da outra casa e começa a dizer assim, não, porque... esse pai de santo não sabe nada. Pega as coisas e vai embora, moço. Como? Pega as coisas e vai embora. Mas e se ele tiver a convicção que o pai de santo tá fazendo coisa errada? Não confia, então, né? Não confia, mete o pé. Claro. Vai ficar aqui pra quê, moço? Não é verdade? É. Tu vai pra uma casa. Trabalhar, moço. O dirigente, tu não confia no dirigente. Aí. Que tu faz? Não pode continuar, né? Ó, rala. Rala peito. É? Seu Trancarruas, até onde a gente deve confiar nossa vida na mão das outras pessoas? Tem que confiar primeiro na tua. Na tua mão. Tu não vai acabar com a tua própria vida, espero eu, né? Não, jamais. Então, confia primeiro em ti. Depois, confia em ti. Depois confia em ti. Depois confia nos orixás que te acompanham. Em Deus, nas entidades. Depois na... no teu pai de sangue, na tua mãe de sangue. Se... no teu dirigente. Mas confia a ti. E é o que eu... não foi o que você falou agora, moço? Não confia no dirigente? Mete o pé. Ó, tá aí, ó. A barrigudinha. É. Se ela não confiar no meu cavalo, em nós, nesta casa, o que ela está fazendo aqui, moço? É, se não confia, não tem o que fazer. Mas o senhor vê uma diferença entre... Mas é assim, o dirigente não cuida da coroa dos filhos? Sim. Cuidar da coroa não é responsabilidade, moço? É. Cuidar da coroa não é entregar ao dirigente tudo que você tem, que é o principal? Sim. Então, se você não confia, o que você vai ficar fazendo aqui dentro? Como uma pessoa que entra num terreiro ou procura uma religião pode se assegurar de que aquele é o melhor lugar para ela? Quem disse que é ela que decide isso? Quem disse? Não é ela, moço. É quem acompanha ela. Você não está aqui à toa. Aquela moça não está à toa, a outra não está à toa, os filhos de santo dessa casa não estão aqui à toa. Quem escolheu para vir foi em Sete Saia, foi a Rosa Caveira, foi o Tiriri. Antes disso tudo, tem a conversa no astral, moço. Bem antes. Os filhos de santo são encaminhados para as casas de acordo com as entidades que querem. Uhum. Não é à toa, não, moço. Não é o médium que escolhe. O médium pode amar essa casa aqui. Uhum. A entidade não quer ficar aqui, vai arrumar o pretexto para tirar o médium. E tira, moço. Tira mesmo? Muito. Esse é o tranca-rua. Seu Tranca-Ruas, recebi um e-mail hoje. É o quê, moço? Uma carta. Ah, bom. Hoje. Uma carta eletrônica. Hoje, dizendo assim: Jefferson, por que você continua conversando com a entidade viciada em cigarro e bebida? Puta que pariu. Espera que ela passe algum tipo de conhecimento útil pra gente. Quem foi infeliz que falou isso, moço? Tadinho. Oi, ô moço, pode falar palavrão? Pode. Puta que pariu. O que que eu acabei de falar pra você? Só porque são mais velhos, acham que tem direito. Ah, por isso o senhor perguntou quem que é. Porque o senhor já sabe, pra deixar claro quem vai ouvir. Porra. Ué. Desculpa falar palavrão, moço. Não é xingamento. E aí o senhor já somou mais uma. Bebe, fuma e fala palavrão. Daí... Ah, quer dizer então que eu não tenho luz. E não tem condição ou competência de passar qualquer ensinamento. Ah, tá. Ô, moço. O que que você tem no teu pé? Realmente. O que que é isso aí que tá no teu pé? Dedo. Não, isso aqui, ó. Calçando? Isso. E sapato. Não é esse nome, é outro. Tênis. Isso. Essa porra. Você precisa disso pra correr, moço? É mais confortável, né? Se você precisar correr descalço, você não corre? Corro igual. Não. Mas se eu tiver com isso aí, não ajuda? Sim. Não vai te dar mais... Mais rapidez no trabalho? Sim. Na corrida? Sim, senhor. Então, o trabalho que eu estou fazendo aqui, a gente não vem fumar para saciar vício. Sim. Não vemos tomar marafo para vício, moço. É. Para magística. Eu coloquei aqui o uísque no copo. Ainda não tomei, né? Sabe por quê, moço? Porque eu tô usando a energia daqui. Boa. Tô usando a fumaça. Eu queria um charuto, mas não. Tem aquela desgrama ali só. Ah, não, charuto ali. Essa porcaria, moço. Eu quero o meu, que até agora não compraram. Cubano? Não é que cubano, que é o mais escuro. Tá, e aí? Aí assim. É um chocolate. É isso aqui, moço? Entregar, assim. É. Isso aqui, moço, a gente usa pra magística. A gente não traga. Mas puxa e solta. Então não tá aqui pra fumar e beber. E a alquimia da bebida também, né? Vocês tragam um líquido, mas solta o álcool. Ué, cavalo já tomou meia garrafa. É. Quando eu fui embora, eu levei tudo. Não tinha nem cheiro, nem gosto. Não tava bebo. Ficou só mesmo líquido, né? Ué, pô. Claro. Nessa casa, moço. Nessa casa. Já teve filho de vir trabalhar, bebeu meia garrafa, saiu daqui, passou pelos homens que mandam na rua de vocês aí, parou ele, colocou, mandou colocar aquele negócio na boca lá Sim. e não acusou nada. Olha. Que assim seja. É o poder da fé, né? Poder da fé é a magística do Exu, moço. Não adianta falar, ah, o Exu faz tudo. Não. É mentira, moço. O Exu não faz tudo. Eu vou ajudar quem quer, moço. Mas se tiver fé, eu vou ajudar. Se não tiver, eu posso fazer o que for que não vai dar certo, moço. Quando eu falei, coitado, eu quis dizer no seguinte, não de que ele é merecedor de pena, mas no sentido de que, assim, às vezes é um condicionamento próprio, né, que outras religiões passam para a pessoa e ela age segundo aquilo e não se permite o Ô, estudo. moço. Não é só porque ele é do Kardec que ele tem que ser burro. É burro para isso, né? É. Claro. Tem estudo, né, moço? Dá para ouvir tudo antes de querer julgar, né? Porque tem a explicação. A mania que o povo tem é de apontar o dedo, né? Sim. Mas não entende, quando você aponta um, tem três pra ti, né? Olha. Apontar o dedo é fácil, julgar é fácil. Destruir é mais fácil do que ir ajudar. A minha comunicação como resposta para ele, seu Tranca, foi mais ou menos nesse sentido. Se um professor, se você vai na classe de matemática e o professor está lá para ensinar matemática, o que que ele faz da vida dele, os vícios que ele tem, não interessa. Se ele consegue passar e você deixa de ir na aula dele, é você que vai Ô, perder. moço, você fez certo. E eu vou te falar mais uma. A pessoa não tá mais aqui encarnada na terra dos seis para falar. Mas eu tô aqui para te falar, moço. Eu tô copo com uísque. Não tô? Se não tivesse, ia ser água. Teve filhos de santo desta casa que eu peguei a água e falei, toma. A pessoa tomou. Eu falei, o que que você tomou? Água com gosto de uísque. E não tinha nada no copo. Eu tomo água, moço, se precisar. O que o senhor quer ensinar com isso? Que não precisa beber. Mas se tiver ajuda. É igual isso aí que você tem no pé. Você pode Ah, correr descalço. sim. Mas se você tiver com isso aí no pé, tênis, você vai correr muito mais rápido, não vai? É que nem eu, posso trabalhar com água. Mas se eu tiver o meu marafo, meu uísque, vai ser muito mais rápido o meu trabalho. Porque aqui são dos elementos da natureza, né, moço? Então, Claro que sim. não precisa entrar nesse mérito agora, porque a questão aqui é outra. Se eu deixo de comparecer na sua aula, porque na sua vida particular o senhor faz o que quer, coisa que eu não concordo, o quem perde o conhecimento que o senhor está transmitindo naquela hora sou eu. É claro. E outra, moço. Quando o professor vem, o aluno, ele não é obrigado a ficar, ele pode sair, mas ele vai perder, não é? Sim. No que você faz é a mesma coisa. Ah. Ninguém é obrigado a ver. Até o final da hora. Quem quer terminar, quer fechar, sair da caixinha, da frente da caixinha preta, vai embora. Sim. Pô. Ninguém é obrigado, mas perde ali, né? Mas vai deixar de aprender. É. Pode ser. É. Seu Tranca-Ruas, como que a gente pode falar para os outros daquilo que a gente gosta, da nossa religião, sem ter aquela vontade de convencer ninguém a participar dela? É, sem ficar bitolado. Não é, moço? É isso que você quer saber. É. Sem ter que ficar arrastando as pessoas. É. Tá parecendo o povo que bate na porta. É, quer ouvir uma palavrinha do caveiro? Ninguém quer ouvir. Vai, moço. Ninguém precisa ficar batendo o peito e dizendo eu sou um bandista, não. E nem querer ganhar pro Zé. Não. Vai. Não precisa. Haja como um bandista no dia a dia. Outro dia o cavalo foi numa coisa aí, comprar pão, sei lá o que era lá, que come lá, que tinha lá. A mulher falou pra ele assim, ó, tem isso aqui, você não quer? Negócio de bebida. Ele zoou com a mulher lá e falou assim, minha religião não permite beber. A primeira coisa que ela virou e falou, moço, você é evangélico? Ele falou, por quê? Só porque quem não bebe é evangélico? Ô, moço, você é de que religião? Nossa, eu amo todas as religiões, seu tio. Eu não vou dizer que eu tenho uma. Você é mais espírita, moço? É, bandista, espírita, candomblécista, católico, evangélico, qual é a razão? Bom, e você bebe? Então você é crente, moço? Entendi o que você tem. Ah. Generalizando, né? E você precisa sair falando que você é um bandista? É. Como forma de ego? Sim. Entendi. Tem gente que vem aqui, não sabe que o menino dirige essa casa, e olha pra ele e fala assim, por que você nunca falou que você é um bandista? É porque eu vou ficar falando. Pra quê, moço? Às vezes eu vou com ele, acompanhar ele nos cantos que ele vai lá de... numa festa com os amigos. Nós tá do lado, moço. Eu tô do lado, menino, 24 horas. Sempre, moço. Sempre. Eu vejo que tem alguém ruim lá. Eu aviso pra ele, falo, ó. O pessoal ali tá fudido. Sabe o que ele vira e fala? Ô, seu Tranca. Aqui não, né? Depois ele passa uns 2 dias, ele vai lá e conversa. E explica pra pessoa, ó. Faz tal coisa, que tu não tá bem. Aí ela vai perguntar como ele sabe. Aí ele explica. Mas ele não fala que é dirigente. Ele passa porque eu, às vezes, falo pra ele falar. Porque eu tô vendo que aquela pessoa tá mal. Mas não é bom ficar batendo no peito e gritando, sou um bandista, sou um bandista. É, parecendo os aleluia lá dos crentes. Ou do Jeová que fica batendo a porta? O senhor me fez lembrar de uma frase do Exu Giramundo no diálogo 6869. Ele disse assim: título é para quem não tem essência própria e precisa botar alguma coisa na frente. É o que eu faço que me define. Disse tudo. Ótimas palavras do Giramundo. Pra quê, moço? Você já imaginou como que seria se os umbandistas, os candomblecistas, os kardecistas e as outras religiões saíssem batendo na porta e falassem exatamente o que você falou? Oh, você quer ouvir uma palavra do Exu Caveira? Ou do Tranca-Rua das Almas? Ou do Mangueira? Ou do Tiriri? As pessoas iam fazer o quê, moço? Eu tô com o negócio entalado que eu não tô aguentando, moço. Fala, seu Exu. Por que que quando você vai? Eu tô. Ai, moço. Quando você vai conversar com os aleluia, você não diz que você é um bandista. Pra eles não ter preconceito contigo, você fala que você é católico. Eu falo assim, no geral, um bandista faz isso. É, Sim. porque se tu falar que tu é um bandista, você é macumbeiro, você faz mal, você mata bicho, você vai pro inferno. Não é digno da minha amizade. Exato. Sim. Agora, vamos lá. O que que é o pastor, moço? Um dirigente. Ótimo. Aqueles filhos que estão lá. Irmãos de fé, o Ótimo. pastor não tem que conduzir o rebanho, não são as ovelhas ali que falam? A pessoa ficar tanto tempo dentro de uma igreja e não pega o ensinamento do pastor, que no caso é o que dirige, porque tem muitos sérios, moço. Mas tem muitos que fazem merda. Agora, a pessoa tá lá 30 anos dentro de uma casa evangélica. Ainda tem esse preconceito? Claro. É cristão? É evangélico? Não, moço. É ignorante. Que em vez de ficar escutando o pastor está ensinando, está fazendo besteira. Eu fiz uma questão ao caboclo, vou fazer a mesma questão ao senhor. Pode fazer, moço. Qual que é o ensinamento que o senhor gostaria que o seu médium compreendesse nessa encarnação? Ele já conquistou, falta muito. Paciência. Ele precisa ter, moço. Ele não tem. Isso ele ainda precisa aprender. Como que o senhor está ensinando a ele Dando isso? porrada. Como o senhor está ensinando paciência a ele? Porrada, moço. Dá um exemplo. É. Não tem paciência com o filho de santo? O filho de santo tá batendo cabeça, tá batendo cabeça. Ele tá ensinando, o filho de santo tá batendo cabeça. Dou-lhe com o joelho dele na porta. Eu não tenho vergonha de falar, não, moço. Eu passei uma rasteira nele lá no pé da cachoeira. Ah, sério? Saiu rolando lá pra baixo. Olha. O que é isso? Não tem paciência de subir no canto sagrado da mãe dele Você pra tá pegar. quase rindo. Ah, mas claro! Mas eu vou chorar, moço. Ó! Sabia? Ó! Mas, moço! Subindo! Xingando sem paciência! Falei, desce! Vai ajudar lá! Aqui desceu, eu meti o pé. Não. Voltou xingando, mas depois acalmou. Acalmou? Pergunta se ele xinga de novo. É dando porrada mesmo, moço. Nós não tem pena não, viu? Não tem pena? Pena? E desde quando os filhos de santo são galinha pra ter pena? Quando diz assim, eu passei uma rasteira, quem ouve diz assim, tá vendo, eu sabia que não era espírito de luz. Ah. Porque espírito de luz não passa rasteira em ninguém. Ah, tá. Vamos lá. Foi com maldade, né, seu? Tu tem um filho. É. Teu filho vai dar na tua cara, moço? Foi pra corrigir, né? Eu falei outro dia que falaram que eu tava... muito estudo. O senhor fazia o quê? Que é o que eu tava estudando demais. Ah. Mas eu sou burro, moço. Hoje você não pode bater num filho. Que tem a... O ECA. Que tem o quê? O ECA, moço. Estatuto da Criança. É isso. Ah. Tá lá que você não pode bater na criança mais. Mas peraí. Tu pega, fala pro teu filho assim. Ah. Não mexe nisso. Não mexe, vai quebrar. Não mexe. Tu vai deixar cair. Aí ele vai lá e chuta. Pega, quebra. Você vai olhar pra cara dele e vai falar assim: eu não falei pra você não fazer isso, moço. Por que que você fez? Não. A vontade é colocar virado de bruxo pra cá e ó, sentar a mão na bunda. Eita. Nós não pode fazer isso, né? Não, por causa do ECA. É. E nem porque a gente não tá mais encarnado aí, na Terra dos Seis. Sim. Mas, por que que o pai não pode corrigir o filho com tapa na bunda? Claro. Eu vou eu dar tapa na bunda do meu cavalo? Não. Não. Então pra corrigir ele, eu faço ele dar um tupicão. Bater com o joelho na porta. Perde ali o foco por alguns instantes, né? Mas... é por isso que está aqui pagando ainda. Eu digo, o senhor chega assim, quando vai fazer isso, o senhor trabalha no sentido do corpo humano dele, para que ele tropece. É, moço. Claro. É um empurrãozinho aqui. E é uma forma de corrigir, sabendo que não vai ocorrer um mal maior daqui. Não. Pera aí, moço. Nós não tá falando em... moço, ninguém tá falando aqui de ferimento, moço. Olha lá. Só para quem tá ouvindo entender, né? Sabe que não vai surgir um mal maior não. daquilo. Não. Oh, moço, você vai bater o joelho, você vai, vai doer na hora, depois passa. E ele vai saber que fui eu. Vai ser engraçado. Ele sabe que fui eu. Quando eu passei a rasteira nele lá na cachoeira, eu avisei. Para de ficar xingando. Falei, vai xinga de novo agora. Tenha paciência. Xinga, moço. Eu vou te falar uma coisa, moço. Vamos ver. Pra mim e pra todo mundo. Pra todo mundo. Exu é o que tá mais próximo, não é? Sim. Mais próximo do quê? De vocês aí da Terra. Sim, sim. Esse papo de que Exu não ama ninguém é mentira. É. Da mesma forma que vocês têm sentimento por nós, moço, nós temos por vocês. Sim. E senso de humor. Também. A parte melhor. Mas olha, moço, não é porque... nós gosta de vocês, que nós vai ficar dando tudo que vocês querem. Não é porque tem senso de humor que é palhaço. Claro, moço. Quando chega aqui eu tenho que falar sério, vamos falar sério. Sim. Cansei de vir aqui dar esporro. Eu não tô aqui hoje pra brigar com ninguém, moço. Sim. Isso que nós estamos fazendo é... Nem brincar e nem brigar, né? Não é... Um diálogo, uma conversa? É, sim, senhor. E por que que essa conversa tem que ser tensa? Pois é. Não pode passar ensinamento com alegria? Pode. Pra tirar essa coisa da cabeça das pessoas? Que Exu é sempre grosso, estúpido. Ou que o senhor tranca-ruas, sendo Lorde, não tem senso de humor. Ah, moço, tira isso da cabeça. É. Quem disse isso, que Lorde não tem senso de humor, moço? É. Quer dizer, a pessoa tem que ser Lorde na cabeça das pessoas. É. E tem que ficar... Sério, 24 horas por dia? Não pode descontrair? Não pode abrir um sorriso? Mas por quê? Pode dar um tropeção no filho? Eles fazem até pior, se tu quer saber. Ô, seu Exu, qual foi o espírito assim mais denso que o senhor já teve que lidar? Ser humano. Olha o senso de humor. Ou aí não teve nenhum? Nenhum. O que você tira como denso, moço? É, realmente. São esses espíritos assim, trevosos assim. Dizem que o Exu é o diabo, não é? Sim. E o diabo, na Bíblia não está escrito que o diabo veio para matar, roubar, destruir? Sim, senhor. Exu mata, moço? Não. Exu destrói? Não. Exu rouba? Não, senhor. Quem é que faz isso, moço? É um ser humano. É? O que você me perguntou agora, moço? É, realmente. Você acha correto? Ou... Oh. O pai matar um filho matar pai. Um homem roubar o outro. Uma mulher destruir uma família. Uhum. É, não é. Qual seria, então, o propósito da vida? Da encarnação de um espírito? Na vossa visão. Repete, moço. Qual seria o propósito da encarnação de um espírito na visão do senhor Exu Tranca-Rua das Almas? Evoluir e aprender, né, moço? Certo. Para chegar a um patamar que não precisa mais ficar nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O processo de reencarnação... Por mais que a gente não queira admitir, desde o nascimento até a hora que a gente tem um pingo de consciência, é demorado, chato e doloroso às vezes, né? Então, se pudesse evitar, muito. Mais ou menos nessa linha que o senhor fala. Muito, moço. Incômodo. Eu já fui, já voltei, já fui, já voltei, já fui, já voltei. Qual que é a pior parte desse ir e voltar que o senhor a acha? A transição, moço. O senhor acha que a gente... Poderia se esforçar para melhorar, para não ter que passar por isso. Essa transição? É a transição, porque quando você está aí e passa para o lado de cá, moço, você vai para o umbral. Nem sempre, moço. Mas muitas das vezes vocês vão mesmo. Ou seja, perde o chão. Completamente. E aí você tem que ficar lá e se arrepender de tudo que você fez, moço. Até primeiro se encontrar, né? Saber onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, por quê? Como eu não morri? Entendi. Primeiro vai ter a consciência que morreu. E até você encontrar a consciência que você morreu, você já está passando pela transição e já está sofrendo. Certo, entendi. Não toma mais banho, não come, está ali com fome e necessidades. Sujo e imundo. E necessidades a sanar, claro. Até que entende, tem a consciência, vem fazendo pedido de perdão. E aí, vão lá, vão pegar, vão resgatar, vão levar para o hospital. Hospital astral. É, moço. Sim. Dizem que a consciência é o juiz mais severo. É isso, depois da morte? A própria consciência da pessoa? Sim, moço. Uhum. É onde eu falo que você vai ter que pensar e bater o arrependimento para você perdoar. E se perdoar? É mudar o estado de espírito a respeito daquela situação. Sim. Entendi. É fazer. É... Como que eu vou explicar, moço? Fazer aquela alquimia de sentimento. É ver que tu fez merda. E se arrepender das merdas que tu fez. Como se tu vai para a igreja para fazer a procissão lá dos católicos que faz promessa. Uhum. De andar de joelho, moço. Sim. Acho que fazendo aquilo ali tá salvo. Não tá, não. Não tá. Vai lá depois. Não adianta você pagar a promessa aqui, moço. Quando você partir pro lado de cá, você vai pagar, moço. Tudo que é feito tem que prestar conta, é isso que o senhor está dizendo? Claro. Claro. Isso vai da tua consciência. No astral, moço. Sim. Primeiro que você tem que entender que você não tá mais aí. Que você já passou pro lado de cá. Certo. Depois você tem que entender que aonde que você tá, por que tá. E como mudar essa situação. Exato, moço. Mas só que em meio à mágoa e o ódio e a falta de compreensão, você fica perdido. Então, mas aí eu vou te falar um negócio. Eita. E quantos umbandistas vieram pro lado de cá, tem o conhecimento? Espírita. Né? Sim. Umbandista, espírita. Espiritualista em geral. É isso, moço. Até o taoísta também trabalha. Isso. Uhum. Quantos vieram pra cá? Sabendo, teve a oportunidade. De tudo, moço. E mesmo assim, ainda passa pela mesma coisa que os outros. É ter o verbo mais na boca que no coração. Ô, moço. O conhecimento. O ser humano é falho. Sim. Ninguém é perfeito, porque por isso que está aí, moço. Certo. Mas a falta de esforço que faz com que continue, né? É, moço. Isso. Mas quando passar pra cá, vai ter que pagar também. Vai moço. Claro. E aí acabou a escolha de ficar de braço cruzado. Ah, moço. É hora da reforma íntima. Você acha que o moço vem pra cá e é mil maravilhas? Não, sim. Ah. Vai sofrer um pouquinho. Vai sofrer um pouco. Até mas depois vira flores, né, moço? É, encontra consigo próprio. Sim, encontra consigo. Pra depois encontrar com os parentes. Sim, certo. Se unir na vibração que lhe é afim. Isso. Que assim seja. Seu Tranca Ruas, a gente está aproximando aqui dos 15 minutos finais. Eu queria saber do senhor qual que é a coisa mais importante que o senhor gostaria de deixar para nós encarnados, levar no coração e na alma. Aproveite enquanto você está aí, porque você tem a oportunidade de fazer o que vocês quiserem e mudar as atitudes. Ainda há tempo, moço. Uhum. de mudar. Ainda há tempo de vocês entenderem, moço. Entendeu? Sim, claro que sim. Então é isso. Mudem. Sim, senhor. Mudem. O senhor quer deixar aqui gravado no nosso coração que sempre há tempo e que precisa mudar. Sim, moço. Comece de agora. Entendido, moço. Por que o senhor vê do outro lado as pessoas se arrependerem mais? Sobre qual assunto? Com família, moço. Deveria não ter gastado tudo que tinha. O que que é? Muito com família. Podia ter sido melhor para o meu pai e para minha mãe. Podia ter cuidado melhor do meu filho. Podia ter dado atenção para minha família ao todo e não dei. Mais paciência no trato com o próximo. Exato. Obrigado, moço. É isso? Também. Estamos na sintonia, seu tragado. Mas claro que estamos. Você acha que você está sozinho aí, moço? Você não é filho de tranca-rua, moço? Salve, seu tranca-rua, está sete encruzilhadas. Tá bem aí, moça? Tô bem. Graças a Deus. Então, quando o senhor traz esse conhecimento, qual a esperança que o senhor tem? De mudança do ser humano. E em relação àqueles que ouvem, que apliquem na própria vida? Claro, moço. Mesmo que seja devagar. A pressa não é inimiga da perfeição? Sim. Então comece desde já. Desde já. E se a pessoa diz assim, mas o seu tranca-arroz não sabe o que eu estou passando para ele pedir para eu mudar? Não está sendo fácil lá em casa. É. O senhor responde o quê? Não está fácil para ninguém. Moço, não. Vai ajoelhar. Uhum. Ajoelha à noite. Antes de dormir? É. Para quê? Pede perdão para Deus por tudo que você fez no teu dia. E no outro dia faz diferente, né? Claro, moço. Vai fazer igual? Vai ficar... É como uma roda. Vai ficar girando, girando, girando. Nunca tem fim, moço? Uhum. E quando faz isso, o que acontece ali no ambiente astral? Quando alguém bota o joelho no chão, eleva o pensamento a Deus e muda aquele estado de espírito, aquela atitude em relação à vida. Os obsessores se afastam. Eles se afastam porque ali ela está entregando o coração a Deus, moço. Ô, moço, deixa eu te falar uma coisa. Já cansei de falar nessa casa, eu vou tornar a falar para ti e para quem vai ouvir essa merda. Boa. Essa merda que eu falo não é pejorativo. Lógico. Ô, moço, deixa eu falar em Deus também, viu? O senhor beija a Bíblia? O senhor corcunda falou assim, não, mas eu beijo. Por que não, moço? Salve a palestra de corcunda. Salve. Uhum. Por que que ele não pode? Por que que ele... Ah, moço. Porque não é a Bíblia... Por que que Exu tem que vir sempre nos trabalhos com o gar fechado? Fecha a cortina, seu Tiribim falou. Não vou falar. Fala, moço. Não, deixar o pessoal assistir. O Xuxiriri Lonan, o médico Pai Marcos de Jagun, o ensinamento dele é a respeito do que ele acha quando ele chega e a cortina do altar está fechada. Ó, na festa que teve aqui, no, esses dias aí, moço, da minha festa. Sim. Queriam fechar a cortina. Por quê? Tava aí o Xuxiriri Lonan, a meia-noite. Tá todo mundo aqui, em terra. Muitos. Os que estavam incorporados e os que não estavam. A maré estava também. Ah, moço. Virou festa, né? Graças a Deus. Aí assim, não pode deixar o congar aberto? Qual o problema? Eu estou trabalhando aqui de frente pro congar, não estou, moço? Sim. Tá. É a lei que o senhor representa. Ah, moço. Olha aqui, ó. A minha imagem aqui debaixo do congá. Por que que o senhor não pode estar aqui junto? Tem a tronqueira lá, não tem? Sim. Ganhou a imagem. Por que que não pode deixar aqui? É. Dá licença, ele é um lixá também, né? Ah. Olha lá. Não é? Então, quando diz assim, ser ou força divina. Céu. É. Céu. C-E-U, né? Força divina. Essa força divina aí teve dedo do senhor? Teve, moço. Por quê? Que é o nome do terreiro onde o senhor trabalha aqui, né? Sim. Ou seja, se não usássemos o divino e não teríamos a força dele, o que a gente estava fazendo aqui? Então a pergunta foi assim, o que representa para o senhor dar um nome num terreiro de força divina? O parte do nome seja esse. Gratificante, moço. O senhor está quase rindo. Ah, mas lógico. O senhor tem um certo orgulho saudável. De sim, você, moço. Claro. Essa casa é minha. Essa casa aqui não é de preto velho, não é de baiano, não é de caboclo, não é de ireno, não é de ninguém. É minha. E eu venho todos os trabalhos, pode ser qual for. Eu venho, moço. A casa é minha. Sou eu que sustento, sou eu que... Cuido da defesa, abro o caminho dos filhos... Do saúde, junto com os outros. É. Basicamente, toda a casa tem uma participação essencial da esquerda, de Exu. Não só as casas, né, moço? Eu fui sarcástico agora. Sim, o senhor quis dizer as outras religiões também. Também, moço. Claro. Seu tranca-ruas é dono dos meus caminhos. Tem um ponto assim. Pergunta pro menino se quer que eu saia da frente dele. É? Ô, oh, moço. Vocês têm que dar graças a Deus que a Exu tá na frente. Sim. Vocês têm que dar graças a Deus que Bombagira tá na frente. Por que que acham que só caboclo e preto velho pode estar na frente de vocês? Seu Exu, quando se diz assim, esse carinho que a gente tem pelas entidades, como vocês interpretam a gente, de repente, ter um carinho maior pelo Exu do que pelo preto velho? Ou vice-versa? O preto velho não vai achar ruim, mas vocês vão. Não, moço. Eu não. Eu, moço? Eu vou ficar magoadinho? Porque prefere o caboclo do que Exu? Esse ficar magoadinho seriam partes dos melindres humanos que sim. Ficam na carne? Sobretudo para quem já trabalha para a luz? Como o senhor? Sim, moço. Entendi. Eu não tenho esse problema, moço. Não tenho. Já passei por muitos, moço. Não era nem para mim estar vindo mais aqui nessa terra. Certo. O senhor já quitou... Tudo. Já pediu perdão a Tragaúdos. Tudo. Esse ponto carrega muita sabedoria, né? Quem cometeu as suas falhas, peça perdão a Tragaúdos. Só que ninguém presta atenção, né, moço? Uhum. Ou seja, aquela vibração que você emanou, que estava fechando seus caminhos, pedir perdão que o senhor falou lá atrás, é esse mudar a consciência a respeito da vida. Sim, moço. Entende? Você tá aí conectado bem. É? Nossa, seu Exu. Que satisfação falar com o senhor aqui hoje, viu? Nós vamos ficar até amanhã, moço? Não, já chegamos aqui. No... Ah, se eu vou ficar em Itanhaém? Não, moço. A gente vai continuar essa prosa por 4, 5 horas. De mim, né? Fica logo. Vamos então. É, porque é muito gratificante, viu, seu Exu? E... O que eu estou falando está respingando, viu, moço? É. E está servindo também para ti, não está? Tá, todo diálogo serve para mim. É isso. Não há dúvida. Fico muito. Por isso que eu digo ao final de todos eles. Mais um diálogo esclarecedor, graças a Deus, muito obrigado. E já pedi sua mensagem final, agora eu pedi sua segunda mensagem final. Se quiser falar da força do sagrado feminino na incorporação do homem, pode ficar à vontade. Ô moço, se o senhor quiser, se não dá uma mensagem final. Você quer que eu fale sobre isso? Fica a seu critério, por isso que eu tô passando a batalha. Você quer jogar bomba pra mim? É, porque daí o cavalo não vai, ele vai ouvir do senhor, se o senhor quiser falar sobre isso. Ô moço, o acordo que eu tenho com a Maria Padilha é assim. Não, mas fala em geral, assim, por todos os seres humanos. Mas eu vou falar primeiro isso, que eu vou mandar um recado para o cavalo. Se não tivesse nenhuma, ele ia se fuder. Se ele não fosse regido por uma força de esquerda feminina. Não, moço. Ele é também. Uhum. Ele carrega a Maria Padilha. Uhum. O senhor quer dizer o quê? Se ele não tivesse nenhuma, o quê? Aqui no terreiro trabalhando. Ah. Ele ia ter que trazer, porque ela tem a função dela aqui na casa. Certo. Ela tem que fazer as coisas dela aqui. Aqui, até que isso se resolva, outras entidades femininas vão fazendo essa parte. Não, não. Ela, da linha da Maria Padilha das Almas. Certo. Na festa, você não. Não sei se você viu ou não, mas tinha pelo menos umas 5 aqui dentro. Sim. Por quê, moço? Porque é ela que está sentada na casa, porque é ela que cuida comigo, junto com os outros que estão ali dentro. Que assim seja. Entendeu? Sim. Agora, esse preconceito que vocês têm, que não pode trazer pombagira, que vai virar frufru, isso é mentira, moço. Não vira. Pode. Ah, desde quando o espírito tem sexo? E o que ganha quem trabalha no equilíbrio dessas duas energias, masculino e feminino, e o que perde quem só trabalha com uma desses pilares? Ô, moço, ao você entrar nessa casa, o que tem lá no portão? Tem um pilar de um lado e outro do outro. E do lado da planta ali? Um garfo. Como que é esse garfo, moço? Feminino. Hã? Feminino. É feminino, moço? É, ele é curvadinho assim. E só porque é curvado é feminino? É, o quadrado que é masculino, mas não. Ah, moço. Quem que falou isso? Não sei lá. Nossa. Só o machismo, seu Exu. Como é que é? Explica pra gente. Aquele garfo é meu. Só que foi cruzado por mim e por Maria Padilha. Entendeu, moço? Sim. Então tá sempre nessa integração para equilíbrio. Sempre. Que assim seja. Ele nem vai gostar do que eu vou falar, mas ele vai ter que trazer ela um dia. Não sei quando, mas vai ter que trazer. Porque uma hora vai sair daqui as Maria Padilha que tem. É. E aí ele vai ter que trazer. Mas ele não tem problema com isso não, pelo que eu tô sabendo, moço. Graças a Deus, né, seu Exu? Isso aí é muito... É preconceito. É por isso que os evangélicos estão perdendo gente lá dentro. É. Por quê? Porque são preconceituosos. Ah. Já vi muito saindo da igreja evangélica. É. Quer ir lá buscar a palavra de Deus? Quer ouvir a palavra do pastor? É. Mas se é homossexual, precisa ser curado. Desde quando Deus pediu para ser curado, moço? Em algumas, né? Em alguns discernimentos, não todos. Religiosos. Qual foi o momento que Deus apontou o dedo na cara de alguém e falou que você está errado? Realmente.